Catadores de Relíquias News, o seu podcast de notícias express. 5 notícias em 15 minutos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Fabrício Barros e estou aqui com... Wesley Costa Nogueira. E... Lucas Roberto Freire. Para mais um Catadores e Relíquias News. 5 notícias em 15 minutinhos para vocês. E vamos para a primeira notícia. 1. Então, amiguinhos, vocês que usam WhatsApp... Tem um malware rodando por aí que vai querer roubar suas fotinhas, suas mensagens, suas conversas, seus áudios. Ele já vem atingindo várias pessoas pelo mundo. Sabe aquela foto lá mais sensual que você mandou pro garotinho? Ou o garotinho tá naquele momento feliz lá conversando com a mina e mandou uma fotinha a mais? Então, cuidado que pode cair na net. Deu até medo agora do jeito que ele falou. É, foi meio estranho, né, cara, do jeito que ele falou. Mas então, ele é especializado para pegar informações suas do WhatsApp, tanto contatos, conversas, imagens, tudo. E algumas dessas informações caindo entre as mãos erradas e com isso você ter, como já teve casos antigamente de fotos vazarem de mulheres peladas e outras coisas assim, e pode causar vários problemas através disso. É constatado até agora que só está afetando celulares com Android. Até agora, nos outros sistemas ainda não tem casos que tenham sido identificados esse malware. E isso daí é por causa do sistema operacional do Android, que é baseado em Linux. Se eles forem fazer para outro, eles vão ter que mudar a linguagem para poder rodar isso. Então, quem tem o iOS ou o Windows Phone tá tranquilo por enquanto. Até alguém fazer algum negócio contra, né? Não saber. Vai demorar muito, porque a turma não tem muito o que fazer, né? A notícia ela veio do site coisaslegaisdesaber.com.br e até eles dão o conselho de passar um antivírus no aparelho. Se puder, façam isso que nada melhor que prevenir do que remediar, né? Tem vários antivírus free aí pra você baixar. É, tem um Avast free que você pode baixar e é bem tranquilo. Exato. Melhor ter segurança, né, no seu celular. Sim. Nossa segunda notícia é o anúncio da Crytek para o novo MOBA que vai estar na E3 de 2014, que é o Arena of Fate. Esse MOBA, seguindo já a linha de Dota, League of Legends e outros, trazendo agora uma ação de 5 jogadores contra 5 jogadores de uma maneira bem diferente. Bem diferente. Qual é essa maneira? Digamos que eles vão trazer personagens históricos, com muitas aspas ali, e também personagens de fantasiosos, tipo um Chapeuzinho Vermelho, vai trazer um Robin Hood, Joan of Arc, Tesla, quem gosta... Tem. Sim, são vários personagens de contos infantis e vai ser vários personagens históricos misturados num grande mundo, se enfrentando em times de 5 contra 5. Isso já virou padrão do MOBA, já pode dizer assim. E parece que vai ser bem legal as fotos e o trailer, pequeno trailer que foi colocado, deixa a gente curioso pra saber que fim vai ter esse jogo e se ele vai conseguir se igualar com os grandes que estão aí até agora. Pô, tem até Jack Stripador ali no meio. Isso vai ser... Isso é um personagem que eu pego, velho. Fácil. É um personagem muito da hora esse, né, velho? Eu garanto que isso daí vai ser ADC. Vai ser dano físico carregador da turma lá. O Frankenstein vai ser da hora também, velho. Nossa, ADC é um cara pesado do mal, velho. E um barão de... Munchausen. Sim. Caraca, são vários personagens de contos, de histórias, de literatura mesmo que estão lá também. É legal que essa inovação que tá fazendo com os MOBA tá vindo umas coisas legais, né? Não fica só naquilo, League of Legends, Dota, League of Legends, Dota. A grande ideia é ver o quão diferente ele é e quanto ele pode conquistar as pessoas com isso. Esse é o grande desafio do Arena of Fate. A questão é que a turma de MOBA é muito cabeça fechada, né? As pessoas gostam de Dota, só gostam de Dota e não vão querer ver outro. As pessoas gostam de LoL, só gostam de LoL e não vão ver outro. Esse é um grande problema. Isso daí que eles têm que resolver. Já aí, o beta já tá disponível pra... Se inscrever pra você conseguir uma chave do beta, pra tentar testar ele. Então, se vocês quiserem procurar, é só procurar Arena of Fate na internet. Vocês vão ir lá pro site deles e vai poder se aplicar pra esperar uma key do beta. Essa notícia foi dada pelo site techtudo.com.br. 3. E a terceira notícia é... que o elenco carrasco do Cavaleiro Zodíaco vai dublar o filme. E menos o dublador do Camus, que vai ser outra pessoa. E ele vai estar em todo o cinema do Brasil, praticamente, o filme que vai lançar agora, né? O que é uma grande evolução desde o Dragon Ball, da animação do Dragon Ball que teve mais recentemente Batalha dos Deuses. Sim, Batalha dos Deuses teve em alguns cinemas que teve, foi muito legal. E já teve essa evolução de trazer essa animação pra ampliar esse campo e colocar em mais cinemas essa animação do Cavaleiros agora. Eles queriam adiantar o lançamento pra tipo, ficar mais próximo do lançamento que vai ter no Japão. Só que eles não tiveram oportunidade disso, pois as agendas do cinema brasileiro já tem grandes filmes aí que vai entrar, vai estar passando, então eles não poderiam encaixar um outro filme, que fica muita concorrência, com isso eles acabam perdendo dinheiro. Então, vai ser lançado um pouquinho mais pra frente, pode ser lançado lá pro outubro, novembro, dezembro, mas vai ser esse ano, fiquem tranquilos. Quem sente aquela saudade do Cavaleiros quando criança vai poder assistir, recordar e ver essa animação que tá muito linda e eu tô morrendo de vontade de ver isso. Ai, sem falar que ver no cinema vai ser muito mais da hora, né, cara? Vai estar puta ânimo diferente ver, né? Cara, se eu pudesse arrumar uma turma, eu queria, tipo, chegar com uns 20 negros, assim, depois quando vai... Meteoro de Pegasus, alguma coisa assim, tipo, começa uma hora foda, assim, que você sabe que vai ter, assim, depois todo mundo faz aquela onda, assim, que nem tem outros filmes, por exemplo, vamos por aí Hobbit, que teve gente que no cinema começou a cantar a música do Hobbit e outras coisas assim... Queria uma coisa mais ou menos assim fazer. Ah, aqui é meio difícil. Em outro lugar pode ser que tenha. Principalmente na parte que ele relâmpago de plasma. Putz, essa cena vai ser muito foda, cara. Eu tô esperando que seja uma boa animação, que eles possam trazer de volta os Cavaleiros do Zodíaco que a gente assistiu. Que eu assisti na Manchete, que vocês acho que assistiram mais pra frente. Não sei se vocês assistiram na Manchete, mas que tragam esses Cavaleiros de volta, que vamos lá lutar por Atena mais uma vez. Essa notícia foi dada pelo site www.legiãodosheróis.com.br. 4. Então, galera, quem já fez tanta piada, quem já falou tanta coisa... Lembra do episódio aí anterior que eu falei das piadinhas que eles faziam com Pokémon? Qualquer coisa que dissesse 3 era a região lá que estava confirmado? Então, agora temos uma confirmação real de um cara do co-criador de Counter-Strike sobre Half-Life 3. O que já foi tanto tempo falado. Vai ser um novo jogo, vai ter um novo jogo. Teve uma notícia anterior, já faz um tempo, que o nome Half-Life 3 foi comprado numa região aí do mundo. Que eu esqueci o direito do nome, foi comprado. Então, esse co-criador, ele falou que ele viu imagens do Half-Life 3, tá sendo produzido, e que tá sendo uma coisa boa, assim, que ele viu, ele gostou. Mas ele tá mais interessado no desenvolvimento do projeto que ele tá participando, que é o Left 4 Dead. Novo Left 4 Dead que vai ser feito. Ah, os dois são grandes jogos, como falou, né? Mas eu também acho que me agrada mais o Left 4 Dead 3, né? Dá muito da hora você jogar com suas amigas, apesar da notícia do Half-Life, né? Então, é que eu tenho um pecado pra confessar que eu joguei pouco. Eu só joguei meia hora de qualquer um Half-Life. Qualquer Half-Life, se eu joguei mais de meia hora, é muito, cara. Pô, então vou aproveitar que você se confessou, vou me confessar também. Tamo junto nessa. Caraca! Mas assim, eu vejo todo o hype que tem desde o final do 2. E não, vem o 3 e todo 3, o 3, o 3, o 3. E agora tem uma confirmação, acho que a galera tá em polvorosa. Então, meu Deus do céu, que incrível, pá. Caracas. Mas só que eu tô esperando pra ver como vai ser esse Half-Life. Tô curioso porque, por todo esse hype que foi colocado, toda essa ideia que foi colocada anos e anos e anos e anos em cima da gente, assim, pra ver se vai ser realmente bom. Não vai ser mais um Duke Nukem Forever. É, sempre o terceiro título é uma coisa bem complicada. Mas como o Luke disse, Left 4 Dead, pra você jogar cooperativo com os amigos é muito bom. E até o co-criador lá do Counter-Strike, ele disse isso, que ele tava ansioso pro Left 4 Dead, até por essa coisa que você tem que jogar com outras pessoas. Não que é obrigatório, mas você normalmente joga com seus amigos, tem essa coisa, esse mundo de zumbis cooperativo pra você se divertir. E o Half-Life, não tenho o que falar. Eu estou ansioso, joguei os dois, o primeiro e o segundo. E se eu não me engano, tem outros jogos ali do Half-Life que eu não lembro. Mas o 1 e o 2 eu joguei. Isso daí não é pecado meu, ainda bem. E ótimo jogo. Só tem que ver se eles não vão pegar com os fãs com todo esse tempo de espera, né? Sim. Eu acho que vai ser que nem Diablo 3. Ficou tanto tempo sem, daí agora vai voltar. e vai ser um bom jogo. Assim espero. Essa notícia foi dada pelo site www.gameblast.com.br. 5. E nossa última notícia tem a ver com a Copa do Mundo, essa coisa linda, maravilhosa. Tá, não é tanto assim, mas ok. Sites falsos oferecem ingressos para a Copa do Mundo gratuitamente e roubam dados e espalham vírus. O caos pelo mundo virtual. Sim, pessoas. Pessoas de má fé estão usando a rede virtual, a grande estrada de informação que é a internet, para fazer o mal usando a Copa do Mundo. E isso está atingindo como focos brasileiros. São e-mails falsos da FIFA ou mesmo sites que prometem o ingresso. A pessoa lá encontra lá um banner, lá uma propaganda, consiga ingresso grátis para a FIFA. E depois com isso vai lá, clica, coloca suas informações, a turma pega dado de cartão de crédito, entre outras coisas. É meio inocente, né? Porque a FIFA não ia dar nada de graça assim. Então tá, você meio que sacar que é enganação. A história até pode ser mais enganadora, mas acho que a qualidade do site parece ser fiel ao site da organização. Então leva a pessoa que não tem tanto conhecimento assim a crer que sim, vai se dar um ingresso, ou vai se oferecer um ingresso se ela concorrer ao ingresso, se ela colocar seus dados ali e tal, e o ingresso da Copa tá caro. Então se você, a oportunidade de ganhar um ingresso para uma Copa no seu país, por mais estranho que seja a história, é uma oportunidade, vamos falar que sim. Ah, os fanáticos de futebol pode até ser, né? Isso é. Mas, povo, tomem cuidado. É aquele negócio, dê uma olhada, dá uma verificada, vê aí, não vai preencher em qualquer lugar o negócio. Dá uma pesquisada antes, tenha certeza que o site é confiável. Não vá colocando seu site em qualquer lugar também, né? Sim, acho que nós temos ouvintes espertos, legais, batutas, eles vão saber o que fazer. Mas então essas são nossas 5 notícias que abanaram a semana. Então eu, Fabrício Barros, estou dando meu muito obrigado. Muito obrigado e até uma próxima, gente. Muito obrigado a todos por ouvirem e até a próxima. Então, mais uma vez, obrigado a quem ouve, obrigado a quem baixa, obrigado a quem fala mal. Valeu e bye!